fato hoje a ser julgado, né, uma criança de 10 anos de idade, o Paulinho, que sofreu uma queda, foi para o hospital para atendimento, o Pedro Sanches, e isso em 19 de abril de 2000, e foi submetido a uma cirurgia em razão da queda. Posteriormente, a família foi avisada de que ele teria tido uma morte cerebral. A família optou por doar os órgãos dele. E aí, a partir deste momento, ele começa a ser tratado como um doador de órgãos e começam a se preocupar em conservar, em preservar os órgãos e esquecem da vida dele. E ao final, no dia 21 de abril, eles fazem a extração dos órgãos dele, e isso está nos autos, sem que tivesse efetivamente uma morte cerebral, e matam a criança extraindo os órgãos enquanto ele estava vivo. Foram os rins e as córneas.